0. Correção. O 3305 no solo ao 57, táxi via Alfa, Juliette, portão 7, na minha escuta. Autoridade, ataque via Alfa, Juliette, para o 7, na sua escuta, tá 3305. O 6224, autorizado, Alfa, Juliette, portão 1, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 1, na minha escuta, 6224. Azul 4209, tá no ponto de espera pronto. Ciente, mantém a posição. Mantendo 4209. 6313, livre decolar, 120 graus, 10 mais. Livre decolagem, piso 0, Janer 6313. Autorizo 4209 a linha AMAT? Agora autorizado, linha AMAT, 4209. A linha AMAT é 4209. Perseguido. Samuca, bom gol. Bom gol, Samuca, abração. No 3, decola ao 59, controle 19 decimal 35. 19 decimal 35, obrigado, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, Oxané. 6313, saída da El, Leda Minev, agrosando 1500. Que tá aqui 1935. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, o Xaner 6313, está cruzando 2000 pés na Dael Leda Pidev. Confere, acione 5115, subindo ao 360. Mar, código 5115, subindo ao 3620, confirmando. Autoriza pro de Leda da presente? Livre. Livre, Leda, está presente, Oxané 6313. Confirmando 360. Contato agora cruzando 3200. Now established ILS 1010, Portugal 0190. Então é 1186. 1186, boa noite, Portugal 0190. 1109. Decolagem 4209. 5515? Intercepta na Pro de Simbra? É, intercepta. Intercepta, senhor. Parte de Simbra, então, 5515. Se tiver condições, está autorizado. Informe estabilizado ao visual com campo. Ok. Reportaremos estabilizado, avistando 5515 da Trip. Obrigado. 09, decola o 03, controle 19, decimal 35. 1935, boa noite. Portugal 019, clear to land, the wind is 150 degrees, 15 knots. Clear to land, Portugal 019. Affirmative, we have a light rain now. Obrigado. No 5 no 5, com referências autorizado 1.700 pés, informando estabilizado no ILS. Sim, está autorizado com referência para 1.700, reporta estabilizado no ILS 5 no 5. Tu vai manter a PRO aqui 260 para evitar uma formação aqui. Tá livre. É. Corre Salvador, bom. Boa noite, meu nome 034. Confirme. Bom, 074, autorização, Guarulhos, nível 360. Aqui é o 074, ciente, aguarde cópia na escuta. Portugal 019 on the ground at 05, lead to the right and taxi Alpha and Juliet gate 11 in my frequency. Correction to the event by Alpha and Juliet to stay on the frequency, Portugal 019. Xenar 6313, chame Recife agora, 251. Recife em 125, decimal 1, Xenar 6313. 5-5-5, estabilizado, visual? Estabilizado, avistando, trip 5-5-5. Torre agora, 18-6-12, tem um bom pouso. 18-6-12, torre Salvador, trip 5-5-5, boa noite. Cordial, boa noite, 5-5-5 da tri, passou externo, baixou e travou, avistando. Ok, tá ali no pouso, pistão no zero, chuva leve no momento, vento 1, 40 graus, 109, trip 5-5-5. Autorizado pouso, trip 5-5-5. 2074 para cópia? 2074. Autorizado para Guarulhos, 360 nível, na Perusque 50, decola da 1-0 com curva à direita na saída da El, Leda e depois rua Bidev. Aciona 5125 e o controle é 119 decimal 35. Autorizado 360 para Guarulhos, Aperuíque 50, decola 1-0 com curva direita, saída da El, após El, Leda, Leda Bidev. 5-2 transponder, 19-35, controle gol. Afirmativo, chame para o acionamento. Trabalhamos. 68 Juliet to Portugal 010. Roger, clear to enter Juliet gate 11. Clear to enter 68 Juliet to gate 11, 11, Air Portugal 019. Trip 5515, solo 08, táxi livre à direita, Alfa Kilo vai para parte 3 na minha escuta. Agora à direita, Alfa Kilo para parte 3 na sua escuta, trip 5515. Pés, chegada a mar e ajuste no 05. Ativo está livre, LS, e forma estabilizado. Sentimento 224 está autorizado para Aracaju no nível 190, voo direto, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, Jame, depois voa direto a Aracaju, aciona 5134 e o controle é 119 decimal 35. 6224 está autorizado Aracaju, 190. Decola da 10 na pessoa da Puca Jama com curva à esquerda. 5-1-3-4-2-1-6-9-3-5-2. É correto, chame para o acionamento. Chamar para o acionamento. Salvador, voo no 074, portão 612, por enquanto, estacionamento. Autorizado, chame táxi 074. Autorizado, posicionamento, voo no 074. Libra Jesus, após Jesus está autorizado a voar na Prodiduna. Está autorizado a prosseguir para 2.000 pés da presente com 1.015 no ajuste. transpondo ataque igual 9074 a bordo 3434 a bordo, 4 horas de autonomia, pé na galhão. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, chame pronto para decolagem 074. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10074. Espera, pronto para decolagem, 10074. Autorizado, alinhar e decolar, o vento 130 graus, 5 nós, 074. Alinhe e decola, 10074. Interceptando o localizador, linha foi 03. E complete a aproximação, chame torre agora 18-6. Torre 18-6, linha puxa. Torre de Salvador, muito boa noite, é o Olimpo, foi 03, é estabilizado no lote. Sente o Olimpo 03, informe 3, checado final no 0. Informaremos. O 074 decola os 25, controle 19 decimal 35. 0935, voo no 074, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo no 074. Boa noite, contato, vigilância no 074. 074. Olimpo 03, cheque trem, livre pouso, pista 10, Ventura 40 graus, meia dúzia nós, pista pode estar ainda um pouco molhada, chuva passada. Gente, pista molhada, Olimpo.